Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Não se percam nas horas. 14 horas e 8 minutos e este é o 254º dia do ano de 2021. Faltam 111 dias apenas para o fim de 2011. E esta é a nossa janela aberta. Eu já tinha tantas saudades de estar aqui assim lado a lado convosco. Férias forçadas, mas muito agradáveis. Vamos à música! Que j'aime. Ai, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit morceau-là. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. A frase célebre de Confúcio. étoiles, plein la tête. Depois de Mike Oldfield, mais grande sucesso. Bonnie Tyler, opening up for Hero. Incríveis deste Holding Out for a Hero com Bonnie Tyler. Já de seguida vamos ouvir os Bee Gees e Stayin' Alive. Muitas recordações e o mais importante mesmo é ficar vivo, bem vivo. gostaria de falarmos dos signos durante este sábado, como é nosso apanágio bem conhecido. Para começar, o signo de Carneiro. Fantasias, troca de confidências e cumplicidade vão aquecer o clima da vida íntima durante este fim de semana, o que vai convidar à privacidade e ao encantamento. Para a semana, sensibilidade amplificada e sintonia com a espiritualidade proporcionarão momentos mágicos e relaxantes se estiver só. Aproveite para desenhar planos. Mudanças no papel profissional e novos projetos poderão revelar o seu poder pessoal. Signo de Touro. Intensidade, paixão, sensualidade e carinho aprofundarão um vínculo especial neste fim de semana. Portanto, aproveite bem o fim de semana para criar planos a dois e renovar os sentimentos no casamento. Para esta semana, emoções fortes vão despertar sonhos românticos. Se estiver só, a nova relação transformará padrões e incentivará mudanças positivas de vida, fase de conquistas e de prazeres bem diferentes. O amor está em altas. Que bom!

os sons dos Ahá com este Take On Me. Sabe tão bem recordar estes temas e reviver os anos 80, sem dúvida nenhuma. Ora bem, a data de hoje é 11 de setembro do ano da graça de 2021 e este é o 254º dia do ano e o 37º sábado, para quem não sabe. Ficou informado. Faltam 111 dias para o termo de 2011. Portanto, o Natal está quase à porta. A frase de hoje é uma frase conhecidíssima de Confúcio. Ele que não confusia nada. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muitos aborrecimentos. E por aqui assim continuamos também com o horóscopo. Os signos de Gêmeos e Caranguejo são os próximos. Para Gêmeos, aproveite este fim de semana para cuidar da saúde e curtir os pequenos prazeres rotineiros. Ideias de trabalho surgirão nos momentos de concentração e de silêncio. Conte com grande criatividade durante esta semana que começa e muito senso de humor. Crie um clima alegre no convívio com a sua família. Vai também valer a pena fazer arrumações na casa e dar atenção aos detalhes. Oh meu Deus, vocês nem me falem de arrumações. Por amor de Deus, detestos de menasmo. Ai, as mudanças dão-nos cabo das costas. A harmonia cotidiana trará bem-estar e leveza. Para o signo de Caranguejo, assuntos do coração estarão em destaque neste fim de semana. Aprofunde o diálogo com o seu par, aproxime amizades com conversas motivadoras e imprima energias positivas nos relacionamentos. Durante esta semana, o amor atingirá uma nova dimensão com troca de confidências e cumplicidade. Aos poucos, a confiança crescerá num envolvimento recente. Fase de mudanças, portanto, Caranguejo, brilha e encante. C'est ça que c'est bon. Allez, on continue avec la musique, la bonne musique. Para ouvir-se uma das minhas bandas favoritas dos anos 80, ABBA, Waterloo. sons de Brian Adams com este Somebody. Ah, é mesmo, eu estou bem de acordo quando dizem que recordar é viver, sem dúvida nenhuma. Não se perca nas horas, já estamos a 10 minutos do sinal horário das 3 da tarde. Ai, o tempo passa tão depressa. Olha, quem parece que nunca muda é mesmo o Rod Stewart, ex-jogador de futebol. Mas é fecholas a música que ele fazia. Umas cenas bacanas. Baby Jane. Aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria.

Pois é, pesquise preços e opções. Valerá também a pena definir planos com a família e apostar nos seus sonhos. Lembranças virão carregadinhas de emoção. Atenção aos resgates do passado. Quanto ao signo de Virgem, este fim de semana trará informações preciosas e ideias atraentes. Amplie as comunicações, coloque a conversa em dia com os seus amigos e investigue temas do seu interesse. Conversas instigantes durante esta semana poderão resultar em paixão se o coração estiver livre. Um ar de mistério envolverá o amor durante este fim de semana, portanto aproveite, vá mais fundo na sua relação especial e descubra os segredos que há a descobrir. O poder da conquista, meu caro, está em mais que alta, está em altíssima. E pronto, depois dos loucos com o Damásio, tinha que ser, não é? Master KJ Features Ensemble, Jerusalém. Jerusalém, e caiana mi, e londolose, uhambena mi, su mangishi. Jerusalem, I kayana mi, kilo no lo sé, uhambe nami, su mangishilana, dauyami, aikulana, busuami, aukulana, kilo no lo sé. Ai kolana, buso ami, au kolana, kilo no lo sé, su hambre nami, kilo no lo sé, kilo no lo sé, kilo no lo sé, su mani shirana. Jerusalem, porque assim nós vamos estar lado a lado consigo, como já sabem, ainda até às 4 da tarde. Isto é o melhor da música na melhor das sintonias, a sintonia da Rádio Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM. Por aqui sim as estrelas continuam. E agora está-me a apetecer, pronto, está-me a apetecer uma sessão de divas, mas só divas mesmo, para ouvir Whitney Houston, Celine Dion, Anastasia, Shania Twain, Cher, entre outros. Fiquem connosco até às 4 da tarde, só alguma música a rodar por aqui assim, para ouvir I wanna dance with somebody. Woo! continuamos com os signos e para já fica então o signo de balança. Para quem é de balança já sabem, pronto, a história é sempre a mesma, não é? Balança para cá, balança para lá e depois finalmente até nem tem nada assim a ver com isso. Quer dizer, sim, só um bocadinho, pronto. Signo de balança, para este fim de semana aproveite-o bem para fazer compras, planear investimentos e ficar de olho nos negócios. O jogo de perder ou ganhar dependerá de boas estratégias. Muita atenção. Para a semana, ligue o radar nas oportunidades e tome decisões com rapidez, o que vai ser difícil para um balança. A proximidade de uma viagem levantará o seu astral. Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e a força interior. Um projeto pessoal poderá se concretizar. Espetáculo! E depois do balança, claro, o signo de escorpião. Emoções fortes vão marcar este fim de semana, que trará surpresas muito boas e um clima mágico, bem mágico no amor. Aproveite então para cuidar da sua beleza também durante esta semana. Os seus encantos e magnetismo vão estar em destaque. Valerá a pena renovar o seu look e a sua imagem. Entre num novo grupo, inicie amizades e agite a sua vida social. Os amigos vão trazer informações preciosas que darão o que pensar. O clima para esta semana vai ser muito, muito carinhoso em família. Ai, que bom! Boas novidades! Vamos ter uma excelente semana, nós todos. Os signos todos, não há hipótese. Isto vai ser fabulástico, fantástico, magnifique, bref, ça va être magnifique, ma chérie. Bah, voilà, c'était juste ça que je voulais dire. São 15 horas e 11 minutos. Tempo e horas para ouvir Annie Lennox, na altura com os Eurythmics. There Must Be an Angel. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada. simplesmente maravilhoso. Ai, eu estou sem palavras, adoro. Celine Dion com I'm Alive. Vamos continuar, mais música dar por aqui assim. Anastasia, I'm Out of Love. Já de seguida, já de seguida, aos dois signos do zodíaco, Sagitário e Capricórnio. Para o signo de Sagitário, este fim de semana vai ser muito bom para contemplar a natureza, meditar, ler um bom livro ou então fazer uma boa maratona pela nova temporada de uma série intrigante. Relaxe, respire e ceda à preguiça. Dê asas à sua imaginação. Durante esta semana, você vai aproveitar todos os pequeninos momentos para fazer uma introspeção, alimentar a sua alma com emoções positivas e recarregar as suas baterias. A sua carreira está em ascensão e novos planos darão muita tranquilidade. Quanto ao signo de Capricórnio, interações de este fim de semana vão despertar muita ternura. Dê atenção às amizades e inicie relações. A vida social vai ficar bem melhor, creia. Curta momentos agradáveis e carinhosos em ótima companhia durante toda a semana. Surpresas e novidades num ambiente diferente também vão estar no menu. Aproxime-se de quem está distante com gestos bem generosos, ok? Conexões com pessoas de fora vão estar abertas. Portanto, atenção. Se você é do signo de Capricórnio, muita atenção, viagem à vista, que tal? Para já a nossa viagem continua mesmo no mundo da música e no mundo destas divas magníficas, maravilhosas, que cantam super, mega, ultra bem. Ai, até dói. E estes músicos, caramba, é bom demais. Anastasia, I'm Out of Love. Come on, baby, get it. Now, baby, come on. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Let's go, girls. Não se perca nas horas, nem nos instantes, nem nos bons momentos da vida. 15 horas e 33 minutos depois da Shania Twain, vamos abrir também espaço para Cher e Do You Believe in Love After Love? Enfim, não se perca então, dizia eu, não é? Hoje é o 254º dia do ano e é o 37º sábado deste ano. Faltam 111 dias para o termo de 2021. E a frase para refletir de hoje é uma frase de Confúcio: exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muitos problemas. Estávamos numa de signos do zodíaco, não era? Então, para terminar, Aquário e Peixes, os dois signos de água. Aquário, para este fim de semana, boas perspectivas nos negócios e na carreira. Este fim de semana vai trazer visão de futuro e decisões de mudanças. Durante a semana, aproveite para organizar ideias, pensar na vida e visualizar onde você quer chegar. Conversas com alguém de longe poderão alterar os seus planos. Conexões profissionais vão estar bem nas altas. Fase de novos desafios e de crescimento financeiro, poder e sucesso em alta. Bravo, Aquário! Quanto ao signo de peixes, planos a dois trarão entusiasmo e otimismo. Aproveite o sábado para curtir momentos deliciosos e o domingo para fazer aprofundar amizades na sua vida íntima e construir relações de confiança. Durante esta semana, o cenário é encantador para uma excelente viagem. Explore um ambiente diferente, descubra lugares exóticos e embarque em aventuras. As oportunidades virão na direção dos sonhos. Uau! Poder e influência e prestígio em altas. E pronto, ficaram assim os signos para esta semana que está a entrar. Ah, maravilha, isso é que é de valor. Bom, e agora que tal, sei lá, que tal irmos à música? O que é que você acha? Acha que sim? Ótimo, eu também. Eu adoro esta. Faz-me dançar, faz-me cantar, faz-me vibrar, faz... Bref. Je kiffe, quoi. C'est mon kiff. Cher. Believe. Show. os Capa Negra a rodarem por aqui sim. Antes estivemos com a Carla Gamboa que fizeste tantos sonhos. Este foi o tema Tu e Eu dos Capa Negra. Capa Negra sempre, sempre em altas. Sempre em altas também. A melhor das sintonias na melhor das rádios. Qual é que é a melhor das rádios? Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos continuar com a música portuguesa por aqui. Adoro estes putos. Isto foi o início dos inícios. Encontrei algo tão puro e agora eu sei. Reta final desta segunda e última hora de Janela Aberta para o dia 11 de setembro do ano da graça de 2021 e para nos levar direitinhos até ao sinal horário, vamos chegar com a boa música francesa. Eu adoro este homem. Qu'est-ce que je kiffe l'entendre chanter? Amir, longtemps. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison. Cet aveu, cette envie carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Ma peau, yes. Ta peau contre ma peau, yes. Aime pourquoi e les planètes. Foi um prazer ter estado aqui assim convosco ao longo destas duas horas de janela aberta. Eu prometo estar de volta sábado que vem para mais música, mais signos, sei lá, mais coisas, muitas coisas. Coisas. Fechamos com chave de ouro. Vitae Slimane. Adoro este tema. Celui-ci, c'est avant toi. Até sábado. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas d'histoire, mon âme sœur. Il n'y avait pas les fêtes, il n'y avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Chemin.